Mãe, faz um favor para mim. Manda um áudio avisando pro pessoal que já vai começar o Queencast para eu poder usar na abertura do próximo episódio. Atenção, atenção. Vai começar o Queencast. Queencast para vocês. Atenção, atenção. Ai, vai começar o Queencast. Atenção, atenção. Vai começar o Queencast. E com as bênçãos da senhora minha mãe, está começando mais um episódio do Queencast, o podcast sobre sexo do portal Rota de Fuga, que é escrito, apresentado, editado, divulgado e todo tipo de ado por essa pessoa que sou eu mesma, Priscila Reis. Lembrando que o Queencast é só um dos podcasts disponíveis lá no portal Rota de Fuga. A gente tem outros podcasts, como por exemplo o Junglecast, que é o nosso podcast sobre cinema. Mensalmente a gente tem uma discussão sobre o que vai ser lançado, sobre os filmes que serão lançados, cinema em geral. É hosteado pelo David Alexandre, que é um dos membros do Portal Rota de Fuga. E tem também o podcast principal, que é o Rota de Fuga Podcast, onde a gente geralmente não tem nenhum tema específico. A gente fala aleatoriedades mesmo, e ele é hosteado pelo Lucas Joesta. E é isso, gente. Se vocês puderem acessar, é portalrotadefuga.blogspot.com. Acessem, indiquem pros amigos, dá aquela moralzinha lá pra gente e ajuda a gente a crescer. E hoje o tema é fetiche. O que que é isso? Quem são seus praticantes? O que comem? Onde dormem? Será que você tem algum fetiche e não sabe que tem? Fica aí, continua ouvindo que a gente vai descobrir junto. De acordo com o dicionário, fetiche é um objeto que se cultua por se atribuir valor mágico e ou sobrenatural. Psicopatologia. Qualquer objeto ou parte do corpo que pode ser erotizado para satisfazer os desejos de alguém. Objeto possuidor de características mágicas. No campo psicológico, o fetichismo é considerado uma parafilia. O que é parafilia? Parafilia, de um modo geral, são transtornos sexuais. Antigamente o pessoal chamava de perversões, né? É um padrão sexual em que o foco predominante do prazer não encontra-se diretamente no ato sexual em si, e sim em outras atividades e em outro objeto de desejo sexual. De uma forma bem resumida, fetiche no caso seria o ato sexual que foge do padrão convencional, que é meio nada a ver de se dizer, já que quem é que decide o que é comum e o que não é comum? É uma questão complicada e que faz a gente pensar. Mas, a grosso modo, esse é o significado. Parentado com o fetichismo, a gente tem também o parcialismo, que, como que acontece? Ele é caracterizado por a pessoa sentir muita atração sexual por apenas uma parte do corpo. Ou ela gosta muito dos pés, ela gosta muito de mãos, muito de peitos, ou até o pomo de Adão, né? E aí ela foca só nessa parte e ela meio que dá uma esquecida no resto do corpo, e ela só chega ao êxtase se ela focar só nessa parte que ela tem atração. Sempre que a gente fala sobre fetiche, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é o BDSM, que na verdade é uma sigla, e as suas letras significam B de bondage, D de disciplina, S de sadismo e o M de masoquismo. Bondage é quando a pessoa tem excitação em ser imobilizada. Pode ser através de cordas, pode ser com algema, pode ser com camisa de força, pode ser vendado e etc e tal. Já na disciplina é uma relação em que os membros envolvidos respeitam protocolos de hierarquia, entre dominação e submissão. No sadismo e no masoquismo, são práticas que envolvem algum tipo de dor e prazer, ou estímulo físico, ou até estímulo psicológico, relacionado a alguma submissão, humilhação ou objetificação. Resumindo, o BDSM é um conjunto de práticas, mas nem sempre a pessoa é obrigada a estar dentro de todas ou participar de tudo isso que foi falado. né? É um conjunto, porém nem sempre a pessoa vai fazer tudo que tiver na lista. Sem contar também que nem sempre as práticas de BDSM envolvem sexo. É importante frisar isso. Às vezes a pessoa tem o prazer só no ato de ser submisso, ou no ato de dominar alguém, ou no ato de amarrar, ou de se sentir bem enquanto estiver imobilizado. Mas isso não quer dizer que, de fato, a pessoa no final vá concretizar o ato sexual. Mas, se quiser, pode. Apesar do clima de submissão e dores, o BDSM sempre é praticado com total permissão dos envolvidos. Sempre rola uma conversa sobre os limites a serem respeitados. O consentimento é uma exigência da prática e as pessoas podem concordar com um ato específico e se opor a outros. Para manter essa ordem, são utilizadas palavras de segurança, que são palavras ditas durante a prática que fazem com que os dominadores parem imediatamente o que estão fazendo. E agora uma dica muito importante para você que se interessou pelo BDSM e quer entrar nesse mundo agora, ou se você conhece algum praticante e quer conversar sobre, quer se enturmar, por favor, nunca puxe assunto com as pessoas que praticam BDSM, dizendo que você gostou muito da prática porque você leu ou assistiu o filme 50 Tons de Cinza. Não façam isso jamais. Para os praticantes de BDSM, é complicado falar sobre esse filme barra livro, porque na história eles associaram a prática BDSM a um relacionamento tóxico extremamente abusivo. Então, para as pessoas que não conhecem muito sobre a prática, ficou parecendo que o BDSM era uma coisa invasiva, quando na verdade eu acabei de dizer que não é, né? Já que tem que ter total permissão da pessoa e todo mundo respeita o limite de todo mundo. Então, por favor, não toquem nesse assunto. Mesmo sabendo que com o sucesso do livro, do filme, né, dos livros, dos filmes, as pessoas pelo menos começaram a pesquisar sobre o assunto, ok. Mas a comunidade BDSM não se sente representada por essa história que foi apresentada. E é isso, por favor, não toquem nesse assunto com praticantes de BDSM. O segredo para uma boa prática de BDSM sempre será a busca pelo conhecimento. Existem várias literaturas sérias sobre o assunto, além de um número enorme de profissionais que você pode visitar e procurar para tirar dúvidas antes de se iniciar de fato. Você pode fazer esse contato através da internet, que hoje em dia é a forma mais fácil. Graças à tecnologia, a gente consegue chegar a esses profissionais de forma mais fácil. Outra prática fetichista muito comum é o voyeurismo. E pode falar fazendo o biquinho, porque voyeurismo vem da palavra voyeur, que é de origem francesa e significa aquele que vê. Voyeur é a pessoa que se sente excitada a observar outras pessoas durante o ato sexual, ou até mesmo observar outras pessoas nuas. E a partir daí a gente tem dois caminhos a seguir. Existem pessoas que praticam voyeurismo consentido, que são pessoas que vão a locais específicos próprios para isso, onde existem casais, pessoas se relacionando consentidamente, sabendo que outras pessoas vão observar o ato. E existem, infelizmente, pessoas que praticam o voyeurismo de forma, vamos dizer assim, agressiva, que são pessoas que se sentem excitadas a observar outras pessoas durante o ato sexual ou nuas, sem que a pessoa saiba o que está sendo observada. E aí a gente entra no campo ético de que não é não é nada legal você invadir a privacidade do outro, inclusive isso configura crime. Então, assim, infelizmente a gente tem que se proteger, porque as pessoas que praticam isso estão aí, né? Não tem como se enganar. E, inclusive, existem notícias de pessoas que foram viajar e alugaram quartos, residências, através dos aplicativos e sites de aluguel, em que elas encontraram câmeras escondidas. Então, é sempre interessante quando a gente for fazer esse tipo de programa, vou viajar mesmo sozinha ou acompanhada, porque a pessoa, né, tem o fetiche também. Se você estiver sozinha, nem sempre a pessoa vai ficar satisfeita em ver só o sexo, né? Às vezes ela pode só querer te ver sem roupa. Então, viajou para algum local e vai se hospedar dessa forma, faz uma varredura no quarto, procura atrás de espelho, em cantinhos específicos, porque a melhor forma que tem de se proteger é essa, é se desconfiar sempre e procurar se proteger. Do ponto de vista psicológico, os indivíduos que têm esse fetiche de observação são pessoas com um perfil geralmente de pessoas que foram reprimidas durante a vida inteira sexualmente e acabam, ao observar outras pessoas, elas acabam inconscientemente se realizando através da observação. Elas veem outras pessoas realizar o que elas gostariam de ter realizado durante a vida ou inclusive naquele momento. A curiosidade é algo do ser humano. Então a gente acaba, ao descobrir esse tipo de fetiche, ao saber as informações sobre esse tipo de fetiche, a gente se questiona até que ponto a gente, cada um de nós, não tem um pouquinho desse fetiche em níveis diferentes. Porque tá aí Big Brother, A Fazenda, um monte de reality show sendo o recorde de audiência, porque sempre tem alguém que quer saber, que quer assistir, que tem curiosidade, que acompanha. Ainda no campo do exibicionismo e do voyeurismo, existe o dogging, que é a prática onde as pessoas se sentem excitadas ao fazer sexo em público. E a excitação maior vem justamente do fato de que ela está quebrando uma regra, porque não é comum o sexo, né, em locais públicos, e também pela adrenalina de qualquer momento alguém chegar e pegar eles no flagra. Então a excitação tem essa fonte. É uma prática que surgiu nos anos 70 e os praticantes geralmente se conheciam somente no ato, né, no momento da prática do dogging. Porém, hoje em dia, com o advento da internet e a tecnologia, fica muito mais fácil porque os praticantes acabam se conhecendo previamente através das redes e aí marcam em locais públicos específicos para poder se encontrar e praticar. E aí não se sabe ao certo por que esse nome foi escolhido, dogging, né, que provavelmente vem da palavra cachorro. E aí as duas teorias explicam isso. Uma delas é que cachorro é o que a gente vê por aí fazendo sexo na rua. Então acabaram associando uma coisa à outra. E também tem a tese de que as pessoas saíam à noite para passear com seus cachorros e acabavam por observar as pessoas que estavam se exibindo. E aí, tipo, ah, fulano, vou ali fora levar o cachorro pra dar um rolê. E, na verdade, ela tava indo observar outras pessoas fazendo saliências. E se você se interessou pela prática do dogging, é importante você ter umas informações a mais, que são muito importantes. O ato sexual em público configura um crime de ato obsceno. E aqui no Brasil, ela pode dar de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. Uma coisa que tem feito sucesso na internet ultimamente é o pack do pezinho. O que, que é o famoso pack do pezinho? As meninas tiram fotos de seus lindos pezinhos e vendem um pacote com um número X de fotos para pessoas que se sentem excitadas com pés. São os chamados podólatras. Os podólatras são pessoas que praticam a podolatria. É importante salientar que tem 2 tipos de podólatras. Tem a pessoa que sente atração por pés e querem cheirar, tocar, sentir a textura, e isso para elas basta. E existem as pessoas que precisam ter contato com os pés do parceiro, da parceira, para chegar ao êxtase sexual. Mas nem sempre o ato sexual está envolvido na podolatria. A Núbia Oliver, depois de receber um montão de mensagens no perfil dela pessoal, pedindo para ela postar fotos dos próprios pés, porque aparentemente para os podólatras o pé dela seria um pé ideal, ela resolveu criar uma conta no Instagram para postar só as fotos dos pés dela da forma como os podólatras gostam, né? Com acessórios, botas, com anéis e etc e tal. E tá tendo uma repercussão muito boa. Ela falou que nem ela esperava todo esse buzz em cima dos pés dela, mas que tá lá o perfil e a galera parece que tá gostando. Um dos podólatras mais famosos que tem por aí, que todo mundo sabe que é podólatra declarado, é o Tarantino. Você pode reparar que em alguns filmes dele sempre tem uma cena com uns pezinhos femininos descalços e geralmente é uma cena até longa. Longa demais, pra quem não é podólatra. Mas você pode observar que sempre vai ter um pezinho feminino bonitinho no filme dele como a estrela da cena. E aí, se você, depois de ouvir tudo isso, ficou interessado, tem vontade de saber mais sobre a podolatria, ou se você acha que tem esse fetiche, não tem muita certeza se é a sua, eu te aconselho aí na internet, Instagram, Twitter, rede social em geral, e procurar a hashtag FitSelf. As meninas geralmente postam fotos próprias para os podólatras apreciarem. E tá tudo na rede. Você observa e vê se é sua ou não e vê como você se sente. Dentro dos fetiches menos comuns, a gente tem uma gama de coisa que pode parecer absurdo pra gente que não pratica. Ou pode ser ok, desde que a sua mente seja aberta. Mas eu separei alguns aqui que eu achei interessante falar. Uma delas é a inflatofilia. Inflatofilia é um fetiche onde as pessoas têm desejo sexual, se sentem excitadas com objetos infláveis, principalmente balões de festa. E aí, dentro da inflatofilia, existem dois tipos de praticantes. Tem os praticantes que costumam estourar os balões, eles sentem prazer no ato de estourar os balões, e existem os praticantes que não estouram, que eles gostam mesmo da textura, do cheiro do balão, e isso pra eles basta, eles não estouram os balões. Você lembra lá atrás em março, no carnaval, que ficou famoso um tal de Golden Shower? Pois muito que bem. A urofilia é a excitação sexual associada ao ato de urinar ou receber o jato urinário do parceiro. E pra finalizar, eu vou falar do fetiche que eu achei mais fofo e mais legal de tudo que eu pesquisei aqui para poder fazer esse podcast, que é a ecossexualidade. O que é a ecossexualidade? São pessoas que, durante o seu ato sexual, envolvem a natureza. E aí o pessoal faz sexo com a Terra. Eles não consideram o planeta Terra uma casa. Eles consideram o planeta Terra a sua amante. E aí, ao fazer sexo com a Terra, com as plantas, envolver a natureza no seu ato sexual, para eles é um ato de protesto, e que isso vai salvar o planeta de alguma forma. Não sei pessoalmente como, mas o que eu acho interessante é que não é só isso, não é só fazer sexo com a Terra. São pessoas que são atentos às origens dos seus produtos eróticos. Eles procuram saber se as camisinhas, os cosméticos, se eles são sustentáveis ou não, ou se na sua composição tem algum material nocivo ao meio ambiente. Então é isso, meu povo. As práticas fetichistas estão aí entre nós desde sempre, só que por muito tempo eram vistas como perversões. Então, por isso, ainda muitas coisas relacionadas a fetiche são vistas como tabu. E aí a galera que pratica acaba por não falar abertamente sobre isso. Mas o mais importante é ter sempre em mente que a gente tem que respeitar e pensar que, se o que excita o outro não está me prejudicando nem prejudicando ninguém, não está desrespeitando ninguém, não cabe a mim ou a você, a qualquer pessoa, julgar, né? Até porque foi como eu questionei lá no início do podcast. Quem é que resolveu botar uma régua e dizer o que é normal e o que é anormal? Isso é muito subjetivo. Fiquem aberto pra gente ir se adaptando enquanto sociedade durante o passar das eras e dos tempos, né? Tudo é muito relativo. O que é normal pra mim pode não ser normal pro outro, e assim a gente segue a nossa vida coexistindo. E é isso aí, minha gente. O Queencast vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se sentiram falta de algum fetiche que acabou não entrando na minha lista, comentem aí na postagem original. Manda mensagem pra gente. Manda mensagem no perfil do Rota, no meu perfil do Twitter, @queenpri, com H no final. Ou no perfil do Rota de Fuga no Twitter, que é @rota_fuga. E fala pra gente se eu falei alguma coisa errada, se você é praticante e eu falei alguma merda, por favor, me avise. Eu vou ficar muito feliz em corrigir no próximo episódio. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Sadomasoquista, tigrona agora grita, vai! Sadomasoquista, sadomasoquista, tigrona agora grita, vai! Sadomasoquista, sadomasoquista, sadomasoquista, sadomasoquista, sadomasoquista, sadomasoquista, sadomasoquista, sadomasoquista, sadomasoquista, sadomasoquista, sadomasoquista, sadomasoquista, quente. Adoro uma pressão, gosto de ser acorrentado e levar tapão no popozão. Pichadão vem de chicote, querendo me algemar, botando em posição, pronto pra martelar. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Vem!